agora que acabou, que nada nosso restou, nem há hoje o que esquecer. Que não sentiste alegria, nem sabes sequer o dia em que me viste aparecer. Que não sentiste alegria, nem sabes sequer o dia em que me viste aparecer. Não te atreves a cantar a canção que ao me deitar eu te cantava ao ouvido. Pois se hoje vais embora, não é tua uma só hora que de mim tenhas vivido. Pois se hoje vais embora, não é tua uma só hora que de mim tenhas vivido. E se hoje vais partir, não te esqueças de mentir. Diz que és desconhecido. Se não te lembras comigo,